Rafael RB Produções. Bruno Vitrinho. Bruno Vitrinho. De você, quando lembro do seu jeito, era você a mais bela. Simbora, Mona! Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Eu vejo na mão que cansada me faz cair. Terminou tua boca em minha boca. Eu estou aqui e eu te peço pro que der e vier. Quem sabe cantar? Eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer dos lábios. O amor. Só quem tá feliz dá um gritão aí. Eu beijo na boca que você usava. Me fez cair. Boca, eu estou aqui, te peço pro que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer dos lábios. E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer dos lábios. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer dos lábios. E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer dos lábios. Volta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim maior, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Que te pega no colo e vem. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, vem, vem, vem. E eu quero te dar. Eu não vou te fazer chorar. tá apaixonado, canta. Quem conhece? Isso é amor. Eu não posso negar com você. Chego a perder o ar. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. Ela veio assim, foi tão de repente que tudo aconteceu. Eu não sei explicar, e não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. E aí? Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me só vejo você, poucas horas e minutos, só pra te ter amor, linda em meus braços. Eu ando por aí, querendo te encontrar, toda mulher que vê, eu imagino você, onde você está. John, John! A guitarra mais envenenada do Brasil! Toda noite em meus sonhos só vejo você, quantas horas e minutos só pra te ter amor, linda em meus braços. Eu ando por aí querendo te encontrar, toda mulher que vem, eu imagino você, onde você está. Eita mulher, vá! Eu não posso negar por você. Eu chego a perder o ar. Onde você for, eu vou com você. Tira de casa, eu quero te amar. Tem mais sucesso? Simbora, Bruno Stream! Pra você, vem assim com a gente, ó. Cadê o gritinho da mulherada aí? É. Oi, Já chorei no meu quarto, amei seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Alô, Israel Garcia, aquele abraço. Meu empresário Israel aqui com a gente. Tamo junto. Se você não tá, porque você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente, a te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. Quem sabe cantarei comigo assim, ó. É com você que eu vou viver essa paixão. Eu não consigo me pensar em solidão. Eu só penso em você. Eu só sei amar você. Meu amor. Simbora, Brunitri. E da guitarra mais envenenada do Brasil, vai, John John. Alô, meu empresário Israel aqui com a gente. Um abraço. Alô, Bubu Boy. Quero saber o seguinte: o gritinho da mulherada só que tá solteira aí, dá um gritão aí! Vamos fazer uma viagem no túnel do tempo! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Palma da mão! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! DJ Rafael MB Produções! Assim! Naquele dia que me viu partir, prometi pra você que voltaria. As sondas marcantes te amei, não dá pra esquecer. Do teu lado não me falta nada, cê é o meu ouro. As sondas marcantes não dá pra esquecer. E do teu lado não me falta nada. Hoje vou sair, encontrar com ela. E no ponto de mototás, linda. Vem com a gente, só. Sabe me envolver. Hoje vou sair, encontrar com ela. E no ponto de mototáxi, linda, me chama. Cadê o gritinho da mulherada virgem? Um abraço aí pro nosso querido Labamba. Obrigado pela presença, Labamba. Tamo junto, meu parceiro. Você é sempre muito querido, viu? Sempre muito bem-vindo. Quem conhece essa música aqui? Na guitarra, John, John Coelho! Essa galera vai cantar com a gente. Alô, do empresário Israel! Sempre blindei meu coração. Não se entregar. E aí? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você. Me deixou em segredo. Me desarmou. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. É pro Mitrio ao vivo pra você. Como é que é? Mas veio você, me deixou em segredo. Só na mão. Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Eu tô, quero você. Podem me prender, ver o que vou fazer, mas tu. Sucesso pra galera, vem. É uma atrás da outra. Desce mais uma gelada aí. Vem assim. Coloca no chão. Beleza. Simbora pro trio. canta comigo. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. Yeah. Você me apaixonou. Agora que toco em ti. Fronteiras. Quem sabe vai cantar comigo assim? Se você se for, menina, eu preciso de morfina. Retira a dor da tua agência. Não vou suportar. E aí? Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Te abraça e diz que está comigo, não vou acordar. Quero ouvir. Céu e as estrelas brilham com você. Na noite fria, pensando em você. Assim como as nuvens, meus olhos vão. Se você se for, então vai chover, chover, chover por você. Grande parceiro Neto Cunha aqui com a gente. Simbora pra MC. Ah, moleque! DJ Rafael MB. Simbora pro Nitrio. Só na manhã, só na manhã. Perfeitos momentos quando juravas amor. Que guardei fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te te ligar. Não sei por que não atender. A vida é um amor que depois vira uma ilusão. Eu não disse nem quero que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Vira uma ilusão. Alô, meu prefeito Serrote, aquele abraço. Esse caboclo é bom. Você tanta dor, apague da memória, porque não sinto amor. E ainda ontem vi seu número a chamar. Não sei por que não atender. Meu amor que depois virou me ilusão. Eu não disse, me quero que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Viver um amor que depois virou um ilusão. Disse me quero que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou um ilusão. Bruno e Trio, a mulher, namorada, namorada, tamo junto. Cadê o grito da mulherada solteira aí? Chama aí, chama aí. Quem conhece essa aqui, ó? Vou! Trio, ao vivo pra você. Segura aí, ó. Vinte e quatro é um som de qualidade. E a galera fica alucinado, louco de paixão. E as meninas? DJ Juninho já vai comandar. E joga a mão pra cima e faz o S assim, ó. Faz o S, faz! Aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Sabe como eu queria tanto te conhecer. E a galera? Com super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo. E o DJ? DJ Alisson vai arrastar. Mostra como a gente faz o S assim, ó. Levanta a mão e faz o S. Faz o S pra mim. sucesso pra você. Produções DJ Rafael MB. Só na manha, como é que é? Essa é a parada da mistura, misturando, misturando tudo. É mais ou menos assim, ó. E o clipe tá rolando, o clipe tá rolando. Como é que é? Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. É Bruno e Trio no telão, pra galera curtir. À noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar no búfalo do Marajó? Ela tá a fim de conhecer, vem ver. Bota na sua lá viver. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu amor. Vem ver. Bota na sua lá viver. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu amor. Todos os vaqueiros estão de olho na mina. Mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Chega bem sincronos, vá! Deixa comigo, Bruno e Trio. Tamo junto, meu parceiro. Vai segurando. Vá! Ela é linda e abusada e gosta de ostentar. Ao som da parelhagem, ela não para de dançar. E se toca o funk junto com o batidão, ela faz o chifrinho e vai descendo até o chão. Ela faz o chifrinho e vai curtindo o batidão. Ela faz o chifrinho e vai descendo até o chão. Mas ela faz o chifrinho e vai curtindo o batidão. Ei! E vai descendo até o chão. Como é que é? À noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do búfalo do Marajó? Ela tá a fim de conhecer. O badalação ela bebê. Toda sensual ela me envolver. Faz chifrinho do amor que eu te levo pro meu amor. Vem ver. O badalação ela bebê. Toda sensual ela me envolver. Faz chifrinho do amor que eu te levo pro meu amor. Vem ver. Simbora, Bruno e Trio. Simbora e vem. Simbora e vem. Vem ver. O batalhação é na bebê. A chifrinho do amor que eu te. Vem ver. O batalhação é na bebê. Que sobe o rapaz, eu vi as vidas lá. A chifrinho do amor que eu te levo pro meu amor. Tem mais sucesso pra galera. Olha essa aí. Simbora e vem, simbora e vem. Quem sabe um dia eu faço uma canção. Forte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho com você. Correu me anotar, não sei dizer. Que represente a força dessa paixão. Se você achar essa canção e me leve a você, te peço cuide bem de mim. Alô, Google Boy! Google Boy, chega aí no palco. Parceiro Google Boy. Hey! Guitarra, John Coelho. Hoje sou do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado e ter me entregado. Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói, nem nos sentimentos, nem homem de ferro. E nunca chorei por amor, não. Veja em mim, nem super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim a criptonita, me toque e fico fraco. E aí? O que eu vou fazer? Se é natural, amores vão me ver, que acabou o amor. O que eu vou fazer? Se é natural, amores vão me ver. Alô, meu empresário Israel, aquele abraço, tamo junto. Hoje sou o resultado do seu desprezo. Beija-flor procurando flores, será? Não sou um super-herói, nem homem de ferro, que eu não... Papai Rei Galas aqui, ó. Se é assim, você é pra mim a criptonita, me toque e fico fraco. Que acabou o amor, o que eu vou fazer? Se é natural, amores vão e vêm. Que acabou o amor, o que eu vou fazer? Se é natural, amores vão e vêm. Acabou o amor, o que eu vou fazer? Se é natural, amores vão e vêm. Que acabou o amor, o que eu vou fazer? Se é natural, amores... Saturday morning, jump out of bed, put on my best suit, got in my car, fast like a jet, all the way to you. Now put you down and hard on my head to ask one question, 'cause I don't know that I'm fashionable. If I ever got it for the rest of my life, say yes, say yes, 'cause I need to know. Say I never get to bless it to the day I die. Good luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so? Don't you know you're human too? Why you gotta be so rude? I got married anyway, marry that girl. Marry anyway, marry that girl. No matter what you say, marry that girl. You'll be family. Nesse som da paz e do amor, a gente vai assim. Ao som do bar! Is this love, and I feel it. Olha só, vai. Na percussão, catadá. Segura aí. Só na percussão, vai. Yes. Produções DJ Rafael MP. Veja no mar o pescador. Tão só, tão só, não existe. Esperou. Veja no mar o pescador. Tão só, tão só, não desiste. E o grande, aí, não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que não era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Meu bem, eu te falei, não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brigar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Como é que é? Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Como é que é? Chora, me liga, implora pelo teu amor. Quem sabe um dia eu volto a te ver. O nosso santo bater. Tudo que é meu hoje é seu. Mas hoje eu te amo. Te amo, que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. Aquela selfie, vai. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora eu sei pra onde ir. Sobe o som, sobe o som. E nessa vida nada se leva, e no futuro todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra completar. Canta comigo, vá! O nosso santo bateu. Tudo que é meu hoje é seu. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. O fim nem precisa rimar. Simbora! Bruno e Trio no Carnaval do Estado do Pará. Mas tá percorrendo esse estado lindo e maravilhoso, várias cidades. E a galera que vem com a gente, sábado Bruno e Trio vai estar em Marituba, domingo. E nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra completar. Simão! O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, bateu, o amor da sua vida sou eu, sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, o fim nem precisa rimar. Com a gente até amanhã de manhã aí, joga a mão pra cima aí. Vem, vem, vem, vem, vem com o Bruno e Trio. E chegou o som do povão, começar a curtir som. Poderoso vai tocar tudo que existe, qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Essa noite eu só quero. Ha! E vou curtir o melhor da noite, mas com o ouro negro todo mundo vai. O som é digno de muito valor, Camaro é do DJ Brás. Essa noite eu só quero. Ha! Venha sentir o calor, é só o amor. Vou viver a vida e paz. Hoje vou pôr o negro dançar. Hoje vou pôr o negro andar. Negro, vem. Ouro negro, é ouro negro. Ouro negro, é ouro negro. Vou com o negro dançar. Ouro negro, é ouro negro. Ouro negro, é ouro negro. Vou com o negro dançar. Simbora o som do batidão. Diga por que pensa mais em mim. Diga que não esquecer, quer deixar assim. Mas agora não sei quem sou. Então por que me abandonou? Quero estar contigo e não pensa mais em nada. Eu é que não esqueci que me aconteceu. Mas agora não sei quem sou. Então por que me abandono? Quem sabe, gata? Vem! Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando. Você deixou de lado a cadeira do Netflix. Essa canção que ela volta, eu vou lembrar. Nós escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Longe de você, te juro não consigo. Só mais uma chance vai, outro amor não há, que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, vejo em tudo. Um abraço pra Polícia Militar do Estado do Pará, aqui com a gente. Você me enlouquece e me deixa confuso. Só mais uma chance vai. Faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu e o mar, a estrela e o luar. Say goodbye. Say goodbye. Então joga a mão pra cima, vai! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Oh! Produções DJ Rafael NB. Pop que é pop, pop que é pop, pop que é pop. pare de dançar. Sinta a pressão do seu coração. É o EK de fogo, super pop, arrasta fogo do Pará. Pará. A festa é boa. É. DJ Spere se unir, comanda a multidão. Comando no ar, fazendo aquela emoção. A festa é boa. O arrasta fogo, super pop, é de fogo. Empalmado, envolvendo a multidão. E metralhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, é de fogo. Envolvendo a multidão. Com o voo do águia, a galera agita. E super pop envolvendo a multidão. É Bruno e Trio. Vem! Que eu te dei, eu já guardo. Já esqueci o que te falei. Você me deixou só outra vez. Eu quero te dizer como estou. Ando comigo essa dor. Seu nome no peito guardei como uma prova desse amor. Oh, oh, oh. Só vai vem do mar. Vou te procurar. Dizer vou te amar. E luto por esse amor. Nunca vai te deixar livre. Ao som vai vindo lá. Vou te procurar. Dizer vou te amar. E luto por esse amor. Nunca vai te deixar livre. Amor. De novo aqui. Porque não diz o teu nome. Eu vou correndo encontrar você. Essa distância só me faz sofrer. Vem com a gente assim, ó. Porque me abandonou. Se foi e me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor pode ter um fim. Correndo encontrar você. Essa distância só me faz sofrer. Porque me abandonou. Se foi e me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ter um fim. pode ter um fim. Nós precisamos conversar. Do jeito que está, não dá pra aguentar. Toda noite a mesma história, o mesmo papo. Está difícil de acreditar. Dois beijos já não tem o mesmo sabor. Será que já tem outro? Diga, por favor. Só isso explicaria o teu desprezo. Entenderia que acabou. Ó, meu amor. Ó, meu amor. Como sente a falta do meu corpo, do teu jeito sedutor. Ó, meu amor, meu amor. Como sente a falta do teu corpo, do teu jeito sedutor. Todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer a voltaria. Eu fui buscar meus sonhos do garimpo. Já tinha decidido ficar rico. Pra te envolver, resolvi trazer. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. Até a próxima! Produção DJ Rafael MBB.